sobre a solidão. Quando eu vou sair e desabafar meu coração, quando a cidade dorme, só penso em você. Quando a cidade dorme, no carro em que mil vezes contigo passei, eu hoje morro e sinto a lembrança que guardei. A cidade dorme, mas não dorme a minha dor, a me perseguir aonde eu for. Pensei em você que partiu, que sumiu, e aonde é que você está quando a cidade dorme? Quando a cidade dorme, quando a cidade...